Bom dia para todos, bom dia, queridos e queridas, e gente que tem sido parte dessa rede de pessoas que acompanha a gente nas reflexões sobre as escrituras todo dia de manhã. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, àqueles que têm atendido ao pedido que a gente fez de orar por nós. Eu sei que tem gente que está longe e não tem muito como ajudar a gente a discernir ou perceber algumas coisas para quem está mais perto. Tem amigos que estão mais próximos e que têm dado bons conselhos. Eu estou vivendo uma experiência pessoal, e acho que nós, como grupo, também estamos, em que é muito interessante ver as interações que a gente consegue ter, né, com amigos, com queridos, com gente com quem a gente tem experimentado isso que a gente chama de graça da comunhão, né? Gente que, sem menor dúvida, transmite seu amor, seja numa palavra de conselho, seja numa dica, seja na procura de algum lugar. E eu queria pedir que, à medida que o tempo vai passando, você pudesse seguir orando pela gente, à medida que nós temos que tomar decisões. E que as nossas decisões possam ser um sinal claro do amor de Deus por nós e por todos. Bom, vamos para a homilia de hoje. Pensando um pouco nesse texto maior de Jó que a gente está lendo, todo dia nós estamos lendo uma porçãozinha de uma conversa muito dura, né? Entre Jó e Deus, e Deus e Jó. Jó faz sua queixa lá. Alguns capítulos antes, Deus a ouve, e Deus é suficientemente Deus para ouvir qualquer das nossas queixas. Mas em seguida, Deus começa a mostrar Jó e trazê-lo para uma perspectiva de olhar de um outro ponto de vista. E essa é a primeira dica que eu queria dizer para você, caso você esteja passando por algum tipo de problema, no que passa na sua cabeça, por que só comigo? Ou porque Deus não gosta de mim, ou porque eu estou passando tanta dificuldade, mais ninguém. Olha, isso não é fato. Esse tipo de sentimento só existe porque a gente acha que realmente a gente é muito especial e que a gente está no centro dos acontecimentos do mundo. Enquanto você me ouve, pessoas morrem, pessoas nascem. Relações são feitas e desfeitas. Gente está preocupada em botar comida na mesa e sem saber de onde vai conseguir isso. Gente está vivendo como se mais ninguém existisse ao seu redor e oprimindo. Fenômenos geológicos continuam acontecendo, fenômenos biológicos continuam acontecendo. E nós somos importantes enquanto parte de um todo. O mundo não se desenha a partir de nós, a partir de cada um de nós, como se fosse o centro. Essa conversa de Deus com Jó chama a atenção dele, o rapaz. Você acha que o que está acontecendo com você, o que passa na sua vida, está fora, o número um, daquilo que acontece na vida de outras pessoas, e número dois, não está dentro de uma situação na qual eu, Deus falando, né, tenho a condição de transformar o caos que seja em bênção. A primeira revelação que a gente leu essa semana passada e que a gente encontra na Bíblia é um Deus que coloca a ordem no caos. Essa foi a mensagem do domingo da Trindade. O Deus que pega as mais densas trevas, pega aquilo que não tem forma nem sentido, aquilo que parece absolutamente sem razão, e transforma, e ordena, e traz vida a partir daquilo que parecia improvável. Então, essa conversa toda de Deus com Jó passa por aí. Não há nada que aconteça na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, e que não esteja, número um, da ciência de Deus, na permissão de Deus. E em última análise, utilizado por Deus para que aconteça no final o bem comum. Esse texto de hoje a gente viu mais aquele segmento do texto, ele é uma porção de um texto maior, onde ele vai falando agora assim: olha, sobre as aves, olha o cavalo, olha como os bichos se comportam, olha o comportamento deles. Eu estou vendo tudo isso, eu estou sabendo de tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. E você aí pensando que o seu problema é o maior problema do mundo. E ele vai falando: olha, tudo isso está coordenado, encaixado numa perfeição absoluta da qual você pode fazer parte ou você achar que você é o único. Qual o problema disso? Quando você acha que você é o único e que você é o centro, o próximo pensamento que vai decorrer disso é que Deus é mesquinho, que Deus não dá para você aquilo que dá para os outros, que só é você que não pode alguma coisa. E todas as restrições ou permissões que a vida nos dá, elas não são peculiares a nenhum de nós, mas elas fazem parte, e o grande barato não é você achar que Deus está ali botando cada pedacinho do que acontece com você para acontecer dessa forma, porque é só com você. Não, as coisas acontecem, e a grande vantagem de caminhar com Deus não é que as coisas vão acontecer de acordo com um determinado e pré-determinado destino, mas que você estando na vida e os acontecimentos da vida serem tão normais quanto um ovo ser pisado de uma ave que deixou seu ninho, ou tão absolutamente normais quanto ficar doente. A vantagem de andar com Deus não é que você está impedido de que coisas ruins aconteçam com você, mas que uma vez acontecendo, você tem um Deus ao seu lado que se coloca contigo na caminhada para sair dessa coisa ruim, para jogar luz sobre essa coisa ruim, para mostrar para você que, no fim, a vontade dele vai ser feita de maneira maravilhosa. Se você seguir o texto de Jó, se tiver curiosidade, você vai ver que logo à frente, Jó vai dizer: eu era estúpido, eu não estava enxergando, quem sou eu? E no fim desse processo todo, ele vai conhecer Deus e entender Deus de uma maneira que ele não entendia no começo do livro. Então, sai da perspectiva de pensar que é só com você, eu te garanto que não. E se apoie no fato que se tem uma vantagem em seguir a Deus e andar com Ele, é você saber que tem um Deus ao teu lado, que participa das mesmas situações que você, e que a partir da situação que a vida lhe trouxer, Ele tem condição de jogar luz sobre o caos e transformar o caos em ordem. Essa é a primeira coisa. Bom, aí a gente vai para o texto de Coríntios, onde a gente vê Paulo orientando essa multiplicidade de características de Deus, que a gente chama de dons, que estão distribuídos igualmente, né? E que não interessa qual seja a sua característica ou dom que você recebeu de Deus. Tudo isso visa o bem comum ao final. Não é o caos por onde a gente caminha, mas é o bem comum. E aí ele fala: para um, Deus dá a palavra de sabedoria, para outro, Deus dá uma capacidade de ter conhecimento, para outro, fé. Outro tem dom de curar, outros têm o dom de operar milagres até. Outros fazem profecias, discernem espíritos e discernem momentos históricos. Outros conseguem ver, ter a capacidade de falar em vários idiomas. Outros interpretam isso. Todas essas coisas são realizadas, isso que é importante, que não interessa se é aquilo que acontece no meio natural, tudo aquilo que acontece na sua vida, tudo é realizado por um mesmo e único Espírito, que é o Espírito do Senhor. E ele distribui as coisas individualmente a cada um como ele deseja, de acordo com o seu propósito. O importante aqui nisso tudo é que, assim como a mão age diferente do pé, age diferente da orelha, e cada um deles tem uma função e sofre ou traz uma vantagem, nós somos assim quando a gente consegue entender que nós somos parte de um corpo. Esse corpo pode estar manifestado em uma comunidade local, em que pessoas estão juntas, trabalhando juntas o tempo inteiro, e existe complementaridade de talentos e dons, como pode estar numa relação de comunhão que a gente tem com pessoas que estão até distantes, mas que continuam fazendo parte do mesmo corpo. Porque essa é Ponto central. O que é o ponto de união entre eu e você, entre você e seu esposo, sua esposa, seu filho e quem quer que seja? Só tem um jeito da gente se realmente estar unido e fazer parte de um todo consistente. Quando Deus preenche esse lugar do centro, para onde a gente vai, nas nossas diferenças, na nossa diversidade, na nossa maneira distinta de entender o mundo, de entender as coisas como elas funcionam. A mensagem de hoje também lembra que essa multiplicidade de dons não faz a mão ser mais importante que o pé, ser mais importante que o olho ser mais importante que a orelha mais importante que a boca. Tudo é importante. E tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus, e Deus distribui as várias características que a gente tem de acordo com a sua vontade. Se a gente olhar para isso e entender que Deus está fazendo uma obra maravilhosa nesse mundo, que tudo que acontece não é, primeiro, com você como centro, que você não deixa de estar inserido na vida, de que Deus distribui os eventos e situações, dons, talentos, vantagens, desvantagens, de acordo com a sua vontade, visando o bem comum. Você tem duas opções finais. Ou você se adequa a isso, celebra o fato de que Deus, nas suas múltiplas manifestações no mundo, está caminhando para o bem comum, e você entra na rota do bem comum, ou você resiste a isso, fala: não, eu acho que não. Eu vou fazer do meu jeito, eu sou mais importante, ou só acontece comigo, ou vou ficar emburacado. E fica lutando contra esse bem comum que é a finalidade de Deus. Eu lhe garanto. No fim da história, o bem comum, o bem que Deus quer, vai ser realizado. A única opção que temos é se a gente decide seguir o caminho desse bem comum e se adequar e andar como se fosse num rio, seguindo a correnteza desse bem comum e cooperando e colaborando para que esse bem comum aconteça. Ou a gente resiste e vai contra a correnteza, como uma parte importante da humanidade o faz, causando problema após problema na vida da gente. Então, essa é a palavra de hoje. Espero que nisso tudo você possa ver a soberania de Deus sobre a sua vida. Não é uma soberania de um cara que tem um joystick determinando cada evento que acontece na sua vida, mas que sim, os eventos que acontecem na sua vida fazem parte da vida e tem um Deus que é teu companheiro no caminho e que vai levar tudo ao bem comum na medida que você caminhe com ele e coopere e trabalhe nessa direção, que é a direção de Deus. Que Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, tenha um dia bacana e que a gente siga junto, né? E não esqueça de orar pelas decisões que a gente tem que tomar aqui na Casa da Videira. Você que tem acompanhado, tem estado junto. Eu tenho contado muito que uma pequena prece, uma pequena oração da sua parte pode fazer uma grande diferença. E se você tiver alguma palavra de sabedoria para dar para a gente, alguma coisa para compartilhar, por favor, fique à vontade. E os pedidos de oração, lembra lá o e-mail que eu passei alguns dias atrás, mande seu pedido de oração, a gente sempre ora às 6 da tarde por quem pede. Um abraço.